Seu aniversário 75, decolagem autorizada. Pistão no zero, vento variável 3 nós. Decolagem no zero, aniversário 75. Mas a 75 decolou 35, controle de Salvador 208. Mas a 75 208.